5345, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 13 nós. Olha, 120, decimal 80, o meu 05 está correto, já é um prospecto na meta. A 3663, o senhor tem condição de acionar na posição em posterior prospecto? O senhor tem condição de acionar na posição em posterior prospecto? Agora o controle em 120, decimal 80, tem um bom voo. Trânsito, chamando o controle, 120. No 923, bom dia, linha e mantém cabeceira no zero. Trip 5345 ao 51, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 5345. Ok, Leão Zuno 248, Porto Seguro no 348. Você vai manter mil pés no litoral? Condicionadas condições meteorológicas no máximo mil pés. Na presente, mantém 500. Ah, ok, anotei. Chame no Través do Farol da Barra. Através do Farol da Barra, o Exército 20, grato, companheiro. Controle Salvador, Trip 5345 na DAEL. Trip 5345, controle, contato radar, após 2000, gira à direita, voa em Leda, após Leda, Eudes. Após 2000, direita, Leda, Leda, Eudes, Trip 5345, grato. Controle, bom dia, gol 972, a informação, Romeu, passa 290 para 1570. 1072, controle Salvador, ajuste agora, 1021, gire à direita, voa em Duna, desça para 3000 para o ILE. Zuno 31, autonomia de 3 horas e 20 minutos, 105 a bordo, alternada em Maceió. 9131, táxi 41, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, meia dúzia, altímetro 0021. 1021, pátio Índia Alfa, Torre 18, meia dúzia, Zuno 931. Azul 4299, poder com a equipe de solo após o tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado para o chefe de acionamento, chão para o táxi. E a gente mantém o Alfa acionado o código 0260 e vamos desligar o Charlie, que é informação de altimetria. Só vai iniciar o pushback após o tráfego da Azul, que já está taxando no pátio e vai para o ponto de espera da 10. O outro aeronave da Azul, ele está no porto, parqueado no portão 08, fica do outro lado do pátio. Muito obrigado, senhor. Boa. Só vai iniciar após o tráfego da Azul passar a retaguarda. Aquilo Zulu, pátio 3, autorizado acionamento, chama táxi. Já tá livre. Tá 3663, copiou? Claro. Bom dia. Bom dia. Então, taxia via Kilo, cruza Alfa, na Delta, Torre, 118, meia dúzia, qual que é o B? 5 horas de autonomia, ajuste no 021. Olha na Delta, Torre 1 no 8, meia dúzia. O Azul 9131, minha torre? já tem agora. Avião 131, corrija, está livre a decolagem da 10, o vento 130 graus com 15 nós. Azul 1499, taxi via parte 1 no India e Alfa, seguindo tráfego da TAM, ponto de 0 da 10, torre 1 no 862, altímetro no 021. 021, a gente vai fazer parte do India e Alfa, a moto está, a moto está 2, a moto está 2, a moto está 2, a moto está. Bom dia. Frequência está livre, recomendo 1, 2, 3, 4, 5, bom voo. Boa. Portão 04, mantém escuta e aguarda. Trip 5345, voo Yield. Voo Yield, 5345. Azul 9131, decola 57, controle 120.8, bom voo. Gol 1072. Está passando 1.400 e autorizado para 2.000 pés. Pé 2 eu peso 072. Trip 5345, chame Recife, frequência 1251. 251, 5345. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. Contratado, bom dia, azul 4913, decolou da. Azul 9131, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Mandado na Bahia, 3.0, escadão 9131. 4 Tati, o 3663, tem a bordo 120, está com o galeão contra a Tiro 0423, mandado aqui. Já voltou uma astronomia? 4 horas. Para o Refe 018, Romeu Fox 018, cadê? Direto da presente para o Romeu Fox 018, azul 9131, agradece. 0 Torre, 1186, altímetro no 021. Já, 2, 6, 2, 4. Da TAM, portão 04, após o tráfego da Azul, livrar a retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Hotel Lima Tango, mantém escuta. Sobe. Zulu decola aos 1200, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, vem batendo o Zolão. Certo, decola 1-0, curva direita, Arbor Elefa, controle 1208, aciona 5567. Decolou da 1-0, tá na sua escuta. Ah, positivo, está em contato radar, tá passando 1000 pés agora, qual é a radial ideal? Inicia a curva agora. Já iniciou, senhor. Minha 225, portão 01, ciente número 1 no setor. Mantém escuta agora. Livre acionamento na posição, chama pushback. Fica atento à chuva, setor de decolagem da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-7 nós, está livre a decolagem, está 3663. Já está informação, livre decolagem da 1-0, 299 LA, mantém cabeceira no zero. Azul 9131, chama Recife, frequência 12685, câmbio. 12685, agora com Recife, muito obrigado pelo bom dia, bom dia. Boa. Azul 21, decola pistão no zero, curva direita. Arbor Elefa, controle 1208, aciona 5566. Uhum. 259, correto, chama pushback acionamento. Mantão autorizado, Elefa, do voo 0. Positivo, capitão, autorizado. Afirmo 04120 decimal 8, tem um bom voo, tá 3663. 208, obrigado. Tá 3663 é o controle, meu cordial, está em contato. Radar após 2000, gira à direita, voo e leda após leda bridge, câmbio. Após 2000, leda bridge. Obrigado, chefe. Lima Kilo Zulu, estimado para pouso em IRC. Doral, controle 1208, aciona 0125. Ok, anotei. Serveu de deslocamento à esquerda. Torre 1862, altíssima 021. Alfa, ponto de espera. Alaska também. Mike, o Delta na escuta? Papa Mike, o Delta solo? 4299, fica atento à chuva, setor de decolagem da 10, vento 120 graus com 199, autorizado a decolagem da 10. Confirmo, senhor, não é voo local, vai pousar em São Roque. Aqui a Curiosa na escuta? Gente, então voo local, corrigindo. Salvador, São Roque do Paraguaçu, no 1000 pés, decolada 17, curva direita no Axé. Controle 1208, aciona 0125. Torre Salvador, boa. Bom dia, esse é o 1072, está precisando de sinal INS. É 1072 da Gol, estabilizado em LS. Presidente, voo 1072, bom dia, continua a aproximação, reporta visual com campo embaixo travado, informa chuva de leve a moderada sobre o campo e pistão 10 molhada. Reporta visual embaixo travado, voo 1072. Você já tem o campo à vista e já está com o trem checado, voo 1072. O azul 4299 decola 071208 agora, tem um bom voo. Voo 1072 confirmando, aguarda autorização de pouso na pista 10. Não copiei, só chamou push? Afirma, tá no ar. Autorizado, chama táxi. Camarada. Dan 3304, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista 10. Gire à direita, voe Leda, após Leda, bridge, caminho. Leda, bridge, eu só estou lhe dizendo que a temperatura está aproximadamente 4 milhas, vai ter condições de voar para a 190, ok? Ok, anotei. Gente, eu estou lhe mostrando. Uno 072 confirmando, pistão no zero molhada, o vento 120 graus com 18 nós, autorizado pouso, pistão no zero, gol no 072. Gente, livre pousão no zero, gol no 072. Tá 3663, chama Recife, 1251. 1251, senhor, está 3663, muito obrigado. Boa. Prossiga. Estou checando a situação, aguarda no RMA. Matango, aí eu não posso me identificar. Tan 3304 visual com o Boeing na curta final. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira no zero. Tan 3304. Hotel Limatango, cópia. Jacobina, 510, radial é 049 até 164 milhas, Salvador. Decolagem da RMAR, inicialmente comprou a Nordeste, o controle 120.8 e aciona 0263, hotel Lima Delta. Gente, 625, taxa direita, Índia e Alfa, posto de espera da 10 Torre, 186, altimétrica 021. Vento no aeródromo, é 120 graus com 199, reporta fora do solo, hotel Lima Delta. Uno 605 na área remota, tô ciente, tráfego tá puxando no 11. Mantenha escuta e aguarda. Confirma com a equipe de solo se você consegue fazer simultâneo. Fala pra aqui, é o gol 1072 livrando. 1072, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. No 02 autorizado, chama táxi. Gol na 072, o senhor vai taxar via Alfa e mantém a Juliette. Alfa mantém a Juliette. Na 3304, atento à chuva no setor de decolagem, um vento 130 graus com 17 nós, autorizado da 10, na 3304. Oi, Chico, condição de avisar, reporta visual com local de pouso, Guardião 07. Decolagem do Airbus, alinha e mantém cabeceira 10. Hotel Lima Tango. Porta fora do solo, ajuste 1022, Hotel Lima Tango. Secundário 1325, bom voo. 25 anos para trás, voltando para o lado, está por vontade. Salvador, o Xenai 63, do 2 para início do táxi, 104, 3h30, até Natal. Gente, 63 no 2 vai seguir o tráfego da Gol, puxou na remota, ponto de espera da 10 Torre, no 186, altímetro 022. Gente, dá um 7 para o lado. 304 conforme, contato radar, CB380. 380, CB3304. Controle, senador, bom dia. Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, controle, prossiga. Coleta em Rimar, senhor. Ensino Grupo Zulu de Jacobina, senhor. Tenente, o Hotel Lima Tango confirme seu chamado de pouso. Aproximadamente 2 horas. Quadro 115 positivo, o Hotel Lima Tango, manterá 500 pés até o destino ou 1.000? 1.000, senhor, se possível, entre 1.000 e 500, de acordo com o tempo aqui. Tente, o Hotel Lima Tango, só temos área proibida ali, para que o senhor evite, e reporta livrando as zonas de controle. Está livrando as zonas de controle, Hotel Lima Tango. 159. Bom pouso, livre a frequência. 105, táxi, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro na 021. 982, desce ao nível 050, chegada a Mare. 050 na Mare, igual 982. Ciente, lugar com os dois, mantenha a posição, agora é o taxiário. Oxandé 6225, decola aos 17, controle agora 120, décimo 8, tem um bom voo. Controle 1208, grato, bom dia. Agradeço. 2 de 5, transfere. Ocean 6211 autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1 no 0. 0 bom, Ocean 6225. Após o tráfego do da Gol, livrar, corrigindo, após o tráfego da Oxanera, agora o segundo tráfego passar na Juliette, livrar, autorizado ingresso, portão 01. Troca tráfego, após o autorizado 01. Oxené 6211, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 18 nós. Confirmando o gol no 605, chama a torre. No 605, alinhar e manter, cabeceira no zero. Sete guardião, chama 2, 718, decimal 6, composto. Obrigado. Ocean 62, 11, decola aos 19, controle agora 120, decimal 8, com voo. Obrigado. Controle, autoriza Nitz depois de Momo. Salvador, bom dia, Oxanera 6211. Torre, a Guardião 07. Guardião 07, o ajuste no 021, a intenção é direto Graia? Se possível, sim. T3859, táxi, parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro no 021. Direto Leda 6219. O TAM 3304 chama Recife, frequência 1260, secundário 1288, bom voo.